viajar, ir pra qualquer lugar. Aceito sugestão, quem quiser me ajudar. Tô a fim de conhecer melhor esse Brasil. Dizem que é lindo, fala quem já viu. De cara me indicaram o Pantanal, lá no Mato Grosso, beleza natural. Só que daqui pra lá é meio longe, não dá pra ir de trem, nem tente ir de bonde. Ideia me deram de montão. Se tiver com pressa, não tem outro não. É passear e viajar de avião. A solução pra minha curtição é, mas a grana tá meio devagar. De avião, bicho pega, eu vou pra outro lugar. Tô falando pra você, você que me ouviu. Eu quero dar um rolê e viajar pelo Brasil. Difícil de escolher, a dúvida caiu. Dinheiro é quase nada, em lugar tem mais de mil. Mas tudo bem, uma hora eu chego lá. Já vim até aqui e não vou voltar. Pensei em praia, Rio de Janeiro, cidade maravilha do povo brasileiro. É fevereiro, tem Portela, tem Salgueiro, tem Mangueira, é só gente maneira. Sabe pra que lado deve ir? Vou tentar dar uma ajuda pra você se decidir. Que tudo aconteça, nunca se esqueça. Chegando lá no Rio é funk na cabeça. Cê não vai acreditar, eu tava afim de ir pra Minas Gerais. Queijo, café, tutu e tudo mais. Agora então, o que você me diz? É, a sua escolha poderia ser feliz. Mas lá em Varginha, o bicho já pegou. O que que rolou? Cuidado com o disco voador. O ET apavorou a galera dali. Não deixava ninguém mais dormir. Ah, é em São Paulo mesmo que eu vou ficar. Vai rolar até um show de um cara que costuma furar. Mentira, ele não é da nossa laia. Cê sabe quem que é? Eu sei. Então me diz. Simbora!